Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos compartilhar hoje o capítulo 2 do livro Segundo Crônicas. O livro de Segunda Crônicas, capítulo 2. Basicamente, é um capítulo que trata sobre o rei de Tiro se aliando a Salomão, muito importante para a história de Israel, por causa da construção do templo. Capítulo 2 do livro de 2 Crônicas, tá bem? Segundo livro de Crônicas. Antes disso, eu quero ler uma mensagem que o pastor Paulo nos enviou lá do Paraná. Olhos levantados para o reino. Jesus levanta os olhos e vê seus discípulos, não apenas com um olhar fixo, mas com o olhar do reino. Lucas capítulo 6, de 20 a 26. Ele declara: bem-aventurados os pobres, os famintos, os que choram, os rejeitados, não por romantizar o sofrimento, mas por revelar que o reino de Deus inverte os valores do mundo. Guarde isso, o reino de Deus inverte os valores do mundo. Lucas é direto, não fala em pobres em espírito, mas simplesmente pobres. Jesus fala a quem tem pouco, mas está aberto ao muito de Deus. Os que hoje choram, amanhã rirão. Os que são rejeitados por causa de Cristo serão celebrados nos céus. A lógica é divina, não social. Em contraste, os ricos, os satisfeitos, os que riem e recebem elogios, agora já têm sua recompensa. O problema não está nos bens, irmãos, irmãs, mas na falsa segurança que eles produzem. Jesus nos chama a levantar os olhos, como ele fez, para ver além do agora, rumo à eternidade. E agora uma oração: Senhor, levanta meus olhos para o teu reino, que eu não troque tua verdade por conforto passageiro. Faz-me pobre de mim para ser cheio de ti. O autor que ele tem mandado, A.C. Barrou, pastor Paulo Bueno, é que nos envia lá do Paraná. E nós somos chamados a olhar, então, para o reino de Deus e sua justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um capítulo pequeno, não é grande, e nós podemos dar conta dele com bastante substância e com verdade, porque é um texto que trabalha sobre a construção do templo, o rei de Tiro se colocando à disposição de Salomão, aliando-se a Salomão. Bom, vejamos a partir do versículo 1. Diz o texto assim: então chegou o dia em que Salomão deu ordens para o início da construção de um templo em honra a Yahvé, o nome do Senhor e de um palácio para si mesmo. Eu vou já dar uma paradinha e uma ênfase nesse versículo primeiro. Irmãos, em primeiro lugar, embora o cronista mencione em diversos momentos o palácio que Salomão construiu para si e sua família, capítulo 7, versículo 11, capítulo 8, de 1 a 9, capítulo 9, versículo 11. Não oferece nenhum detalhe sobre a construção dessa obra. Primeiro livro de Reis, capítulo 7, de 1 a 12. Preocupando-se mais em focar na edificação do templo eterno do Senhor, Israel teve três lugares centrais para o culto, adoração a Yahvé, durante sua longa história. Primeiro foi erguido o tabernáculo no deserto, é bom você lembrar, já vimos isso. Primeiro foi erguido o tabernáculo no deserto, capítulo 36 a 38 do livro de Êxodo, que fora substituído pelo templo edificado por Salomão. É o momento que nós estamos. Mais tarde, finalmente, o segundo templo, erguido depois do exílio, em 516 a.C., o qual passou por várias reformas sob o governo de Herodes, Herodes o Grande, durante um período de 46 anos, passando pela época de Cristo, e por diversas reformas, várias reformas sobre o governo de Herodes o Grande, num período de 46 anos. Guarde isso. Davi desejou ser o primeiro construtor do templo, mas Deus tinha planos para o seu filho Salomão, que não impediu Davi de dedicar-se à preparação dos planos e do material para essa grandiosa obra de louvor a Deus, primeiro o livro de Crônicas 22, 8. Salomão então realizou a construção do templo, também chamado Ikai, ou palácio em hebraico, em apenas 7 anos, número perfeito. Em apenas 7 anos o templo foi erguido. Primeiro livro de Reis, capítulo 6, versículo 38. Com a mão de obra de 30 mil israelitas. O nome original do templo era a Casa do Deus de Jacó. O próprio nome Sião, na hora da cerimônia de dedicação à casa de Yahvé, a nuvem de glória de Deus encheu o templo com o Espírito Santo e o fogo celestial desceu sobre Yahvé, a nuvem de glória sobre a casa do Deus de Jacó, o próprio Monte Sião, na hora da cerimônia de dedicação à casa do Deus de Jacó, do Deus de Israel, o próprio Monte Sião, na hora da cerimônia de dedicação à casa do Deus de Jacó, o próprio Monte Sião, na hora da cerimônia de dedicação da casa do Deus de Jacó, o próprio Monte recebeu a glória do Senhor. Na hora da cerimônia de dedicação, a casa de Javé, a nuvem de glória, encheu todo o templo com o Espírito Santo e o fogo celestial desceu sobre o altar. Contudo, a destruição desse templo foi claramente profetizada lá em Miqueias 3, versículo 12, Jeremias 26, 18, e se cumpriu mediante a invasão dos babilônicos comandados por Nabucodonosor. Vamos por partes. Primeiro, o tabernáculo é construído no deserto. Deus dá a Moisés a exata precisão como devia ser realizado o tabernáculo, e a glória do Senhor veio sobre o tabernáculo. Em segundo lugar, a construção do templo na mão de Salomão, e Deus deu a Davi, e depois a execução de Salomão, a plena construção do templo. E, em terceiro lugar, depois com Herodes o Grande, o templo passa por reformas grandes, mas é um momento de culminar. É o terceiro momento do templo, e a partir daí, a partir de Jesus, todos nós somos o templo do Deus vivo, a morada do Espírito Santo. Então, temos três momentos: o tabernáculo no deserto, o templo que Davi manda Saul realizar, e terceiro, temos depois a reforma com Herodes o Grande. Espero ter ficado claro para você. Versículo 2, ele destacou 70 mil homens para servirem como carregadores, 80 mil como cortadores de pedras nas colinas e 3.600 como mestres de obra e supervisores. E Salomão mandou a seguinte mensagem a Hirão, rei de Tiro: "Sê generoso comigo, como foste com meu pai Davi, e manda-me também cedros, como enviaste a ele, a fim de que construísse seu palácio residencial. Eis que resolvi edificar uma casa para o nome de Javé, o Senhor, meu Deus, e consagrá-la para queimar incenso sagrado e aromático diante dele, apresentar continuamente o pão consagrado da proposição e oferecer em holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas, nas festas fixas de Javé, nosso Deus, isso é obrigação perpétua de Israel." Se você quiser saber mais sobre isso, leia o livro de Levítico, o livro de Números e Deuteronômio, e você vai entender mais como foram essas ofertas. Versículo 5: "Portanto, a casa que vou construir será grande, porque nosso Deus é maior do que todos os deuses." Irmãos, o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Entretanto, quem pode construir-lhe uma casa, considerando que nem o céu dos céus podem contê-lo? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser que esta sirva para queimar incenso santo e agradável diante dele? Agora, pois, envia-me um artesão habilidoso no trabalho de arte em ouro, prata, bronze, ferro e tecido azul púrpura, vermelho carmesim e azul violeta, e que seja experiente em fazer esculturas para se juntar ao grupo de especialistas que me servem em Judá e em Jerusalém, os quais meu pai Davi escolheu. Também manda-me do Líbano madeira de cedro, de pinho e de sândalo, pois eu sei que os teus servos são hábeis em cortar a madeira de lá. Os meus servos trabalharão com os teus, a fim de me prepararem madeiras em grande quantidade, porquanto é necessário que o templo que haverei de construir seja muito grande e magnífico. E eu oferecerei como sustento aos lenhadores, teus servos, 20 mil tonéis de trigo, 20 mil tonéis de cevada, 2 mil barris de vinho e 2 mil barris de azeite. Hirão, rei de Tiro, mandou a seguinte resposta por escrito a Salomão: eis que Yahvé, de fato, ama seu povo e por esse motivo te constituiu rei sobre ele. E o rei Hirão acrescentou: bendito seja Yahvé, o Deus de Israel. Ele fez os céus e a terra, concedeu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e que age com discernimento a fim de edificar um templo para o Senhor e um palácio real para si. Estou, portanto, enviando agora Urão-Abi, artesão sábio e muito capaz. Ele é filho de uma mulher da tribo de Dan e seu pai cidadão de Tiro. Ele é experiente na arte de trabalhar com ouro, prata, bronze, ferro, pedras, madeira e em tecido roxo, azul e vermelho, bem como o linho fino, capaz de fazer todo tipo de entalhe e escultura. Ele pode executar qualquer projeto que lhe for proposto. Trabalhará com seus artesãos e com o meu senhor Davi, teu pai. Agora, pois, envia, meu senhor, a teus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho que prometeste, e cortaremos toda a madeira do Líbano necessária, e a faremos flutuar em jangadas pelo mar, descendo até Jope. De lá poderás transportá-la para Jerusalém. Salomão ordenou que se fizesse um recenseamento de todos os estrangeiros que viviam em Israel, da mesma maneira que seu pai Davi realizara, e foram contados 153 mil homens e 600 homens. Então o rei mandou separar 70 mil deles para servirem de carregadores. Finalmente, e 80 mil para contarem pedras nas colinas, com 3.600 mestres da obra do povo para supervisionar o povo. Louvado seja Deus por mais um capítulo da palavra de Deus e pela construção do templo a Yahvé. Eu repito a vocês para que não paire dúvida. Irmão e irmã, embora o cronista mencione em diversos momentos o palácio que Salomão construiu para si e sua família, que aliás se tornou muito grande, não oferece nenhum detalhe sobre a construção dessa obra, preocupando-se mais em focar na edificação do templo do Eterno, que seja assim conosco, que não destaquemos outra coisa, olhemos para o alto e dediquemos nossa vida como templo de adoração ao Senhor. Israel teve três lugares centrais para você gravar. Israel teve três lugares centrais para o culto de adoração a Yahvé durante sua longa história. Primeiro, foi erguido o tabernáculo no deserto, que fora substituído pelo templo edificado por Salomão, que estamos lendo agora. Mais tarde, e finalmente, o segundo templo, erguido depois do exílio. Depois do exílio. Sabem que exílio é esse? Depois do exílio da Babilônia, quando voltam da Pérsia, Ester, quando voltam Esdras, Neemias, Zorobabel, ou seja, quando tudo isso acontece. Depois do exílio, em 516 a.C., o qual passou por várias reformas sob o governo de Herodes o Grande, o que nós temos hoje lá em Israel é um fragmento daquilo que Herodes o Grande construiu. Infelizmente, ele não construiu para a glória do Senhor, construiu para a sua própria glória, para o seu próprio enaltecimento, mas deve ficar registrado que esse templo será simbólico e a nova Jerusalém voltará ataviada ao Cordeiro de Deus. Bom, Herodes o Grande, durante um período de 46 anos, passando pela época de Cristo, realizou várias reformas sob o governo de Herodes. 46 anos. Davi desejou ser o primeiro construtor do templo. Ele era um salmista, desejava erguer o templo do Senhor, mas Deus tinha planos para o seu filho Salomão. O que João capítulo 2, versículo 20, relata. O Senhor não impediu que Davi fizesse parte disso, deixando todo o material. Ele ajudou na realização e na construção do templo chamado Recai, ou Palácio em hebraico. Em apenas 1 Crônicas 22, versículo 8, você vai perceber isso. Salomão realizou a construção do templo, também chamada de Palácio Recai, em hebraico, em apenas 7 anos, número simbólico, número de completude, número de plenitude. 6 dias Deus criou todas as coisas, no sétimo ele descansou. Com a mão da obra de 30 mil israelitas, o templo foi erguido. O nome original e literal do templo era a Casa do Deus de Jacó, o próprio Monte Sião, na hora da cerimônia de dedicação à casa de Yahvé, a nuvem de glória encheu todo o templo com o Espírito Santo e o fogo celestial desceu sobre o altar. O que Deus mais deseja é que nós sejamos o altar de habitação do Espírito e Ele quer encher as nossas vidas com o seu Espírito Santo. Irmãos, para encerrar, contudo, a destruição desse templo foi claramente profetizada e se cumpriu mediante a invasão dos babilônicos e comandados por Nabucodonosor. Deus abençoe essa palavra, Deus abençoe sua vida e que você seja, olhe para cima, olhe para o reino e que você seja como um templo de habitação do Espírito Santo, porque ele quer encher a sua vida da glória dele, para que você faça parte daqueles que com ele vão viver eternamente. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação bendita do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça hoje e eternamente, juntamente com todo o povo de Deus, espalhado pela terra, para sempre, eternamente, em Cristo Jesus, hoje e sempre, eternamente, para sempre. A graça de Deus Pai, do Filho e Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus e habite no meio do povo do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus.